menestrel paulistano, latino, Samuel Porfírio. Eu que já não mais me entendo, vivo sofrendo, meus desejos são meros caprichos, obras do tempo, forasteiro, vadio clandestino, seguindo o vento, menestrel paulistano, latino, Samuel Porfírio. Eu que já não mais me entendo, vivo sofrendo, meus desejos são meros caprichos, obras do tempo, forasteiro, vadio clandestino, seguindo o vento, menestrel paulistano, latino, Samuel Porfírio. Trago comigo a sina que me fascina. Eu vago sem medo, sem trevo, nem amuleto. Bêbado pra ver o mundo um pouco lento. Eu que não creio ter o destino traçado, previ que estaria sentado naquela praça. Não solitário, vítima do anonimato. Outrora sobre passos largos descompassados, o som dos sapatos velhos e não engraxados, desamarrados, ó, na cor marrom, o mesmo usado no último réveillon. Recém apaixonado pelas notas estranhas e alguns acordes que disseram ser jazz, das mãos que dançam sob as teclas do piano, solando como verdadeiro mestre que domina, encanta, ensina, atrai, cativa, no palco aonde corre os dedos a alegria. Eu que já não mais me entendo, vivo sofrendo, meus desejos são meros caprichos, obras do tempo, forasteiro, vadio clandestino, seguindo o vento, menestrel paulistano, latino, Samuel Porfírio. Eu que já não mais me entendo, vivo sofrendo, meus desejos são meros caprichos, obras do tempo, forasteiro, vadio clandestino, seguindo o vento, menestrel paulistano, latino, Samuel Porfírio. Inesperado, ó, dramático final de noite. Se antes fosse apenas só mais um presságio, se a teoria calasse toda a cantoria, não haveria tanta canção bonita, poesias, melodias, prosas, cantigas, desafinados trazem novas manias, de sofisticados e cafonas iria eu buscar um pouco dessa nova cabia. Eu saber um pouco mais de agora, sem Miles, Davis, Mingles, Jazz, sem Duncan, Trent, Parker, Jazz e as Big Bands voltarem a cá, as lendas vivas, nesse tempo tocar. É por isso que eu, alquimista clandestino, fiel filho da música, boêmio, sempre sigo os mitos que fizeram da vida nossa alegria. Eu que já não mais me entendo, vivo sofrendo, meus desejos são meros caprichos, obras do tempo, forasteiro, vadio clandestino, seguindo o vento, menestrel paulistano, latino, Samuel Porfírio. Eu que já não mais me entendo, vivo sofrendo, meus desejos são meros caprichos, obras do tempo, forasteiro, vadio clandestino, seguindo o vento, menestrel paulistano, latino, Samuel Porfírio. E trago essa alegria, minha expectativa, o cheiro é novo, o mês ainda é novembro. Bem que eu me lembro, cada momento que eu me vi ali perdido, sem destino, sem juízo, distraído, tão menino, prematuro. Me aprumo nesse hábito noturno, meus atalhos pelo mundo, desvairado, fico variando, devaneio os meus caminhos, eu presumo que dará algum lugar ao sol, ao céu, me julguem vocês, o lápis, papel e vários porquês. Difícil é conter a poesia que vem, são sentimentos, história, perdas, glórias, amém. E vou além, porém sempre com o pé no chão, mas pronto para voar quando chegar minha vez. Então me deixe viver, sou melodia da vida, então me deixe viver, para cantar o refrão que é. Eu que já não mais me entendo, vivo sofrendo, meus desejos são meros caprichos, obras do tempo, forasteiro, vadio clandestino, seguindo o vento, menestrel paulistano, latino, Samuel Porfírio. Eu que já não mais me entendo, vivo sofrendo, meus desejos são meros caprichos, obras do tempo, forasteiro, vadio clandestino, seguindo o vento, menestrel paulistano, latino, Samuel Porfírio, Porfírio, Porfírio, Porfírio, Porfírio, Porfírio, Porfírio, Porfírio, Porfírio, Porfírio, Porfírio, Porfírio, Porfírio, Porfírio, Porfírio, Porfírio, Porfírio, Porfírio, Porfírio, Porfírio, Porfírio, Porfírio, Porfírio, Porfírio, Porfírio, Porfírio, Porfírio, Porfírio, Porfírio, Porfírio, Porfírio, Porfírio, Porfírio, Porfírio, Porfírio, Porfírio, Porfírio, Porfírio